Ficheiro 42. 165 carregadores capazes de se revezar no transporte de umas 6 dezenas de sacas partiram durante a noite, uma fila indiana em marcha pelos campos negros adentro, enorme e luminosa a lua ia subindo no horizonte distante, e foi ao seu encontro que Kostia conduziu o primeiro grupo, o dos jovens, que iam cantando em coro até à exaustão. Se a guerra vier, se a guerra vier, ó possante pátria, que sejamos fortes. Rapariga, rapariga, o que eu gosto dos teus olhos. O padre Gerasim e o agrónomo Kostiukin fechavam a retaguarda, arrastando com eles os retardatários, enquanto lhes iam contando histórias. Acamparam nas margens do Seroglatsaya, o rio dos olhos cinzentos, mais leitoso do que cinzento. Uma brisa doce e contínua elevava-se dos juncos. O orvalho da madrugada deixou os transidos de frio. Kostia e Maria dormiram lado a lado durante várias horas, enrolados no mesmo cobertor para terem menos frio, demasiado tensos para falar. Ainda que a lua fosse enfeitiçante, rodeada por um círculo pálido e vasto como o mundo. Voltaram a partir ao nascer do dia. Dormiram na floresta para sobreviver ao calor do meio-dia. Encontraram a estrada principal e percorreram-na, levantando uma nuvem de pó. E chegaram ao município antes que os escritórios estivessem fechados. O comitê do partido ofereceu-lhes uma boa refeição, sopa de peixe e papas de sêmola. A orquestra dos camionistas acompanhou-os na sua partida, alguns curvados sob o peso das suas sacas e dos seus fardos, outros a cantar, precedidos pela bandeira vermelha da juventude comunista, até à primeira curva da estrada. Todavia Kostiukin, Kostia e o padre Gerasim tinham proferido frases amargas no comitê. Os transportes andam a enganar-nos. Nem caminhões, nem tratores, nem carroças. O diabo que os carregue. O rosto de Kostiukin contraiu-se furiosamente como a cabeça vermelha engelhada de uma velha ave de rapina. As pessoas não foram feitas para bestas de carga. Para nós ainda é possível. Mas os colcosos que se encontram a 100 quilómetros ou mais daqui, o que é que eles hão de fazer? É verdade, camarada, respondeu o secretário local com um gesto demonstrativo na direção de um dos seus colegas. Este é para si. O padre Gerasim apenas interveio no fim com um tom velado, pleno de subentendidos. Tenha certeza absoluta, cidadão secretário, de que não se trata de sabotagem? Picado, o secretário respondeu. Garanto que não, cidadão ministro do culto. É o combustível que está atrasado. No seu lugar, eu não daria tais garantias, cidadão secretário, uma vez que só Deus conhece a consciência e o coração dos homens. A sua tirada foi motivo de gargalhadas. Ele não estará a tornar-se ligeiramente influente demais? Perguntou a meia voz o representante da segurança, entalado entre duas diretivas, uma das quais ordenava que o clero não podia adquirir nenhuma influência política, enquanto a outra mandava pôr fim às perseguições religiosas. Seja você o juiz, respondeu-lhe o secretário do partido igualmente entre dentes. Kostia agravou-lhes o embaraço ao sublinhar que, presentemente, o camarada ministro do culto é o nosso verdadeiro organizador. Todas as horas contavam, uma vez que já se tinham perdido pelo menos 8 dias do calendário previsto, depois de se terem perdido muitos outros, à espera dos meios de transporte, sendo igualmente de temer a chegada das chuvas. Os 155 caminharam até à exaustão, curvados sob os seus fardos, suando, lamentando-se, praguejando, rezando. Os caminhos eram péssimos. Os pés afundavam-se em torrões de terra que cediam sob o seu peso, ou tropeçavam na escuridão em pedras surgidas só Deus sabia de onde. O caminho agora mais parecia uma vala, cheia de pedras e de lama. A lua ergueu-se, enorme, amarela e trucista. Kostia e Maria revezavam-se debaixo da mesma saca de 30 quilos, Kostia carregando-a sempre que possível, mas gerindo as suas forças para resistir durante mais tempo do que ela. Alagada em suor, a rapariga caminhava, envolta numa bruma carnal. Os carregadores entraram numa planície prateada. Tinham a lua, entretanto, branca, por cima das suas cabeças, no zénite. As suas sombras deslocavam-se debaixo deles, numa fosforescência terrestre. Os grupos iam se tornando mais espaçados. Maria continuava a caminhar, segurando com os braços erguidos o fardo que carregava à cabeça e aos ombros, sem se curvar. Tinha as axilas descobertas. Resistindo à atração da terra, os seios projetados e a linha tensa da garganta captavam a luz. Com a boca entreaberta, mostrava os dentes à noite. Kostia deixara de gracejar havia horas. Já praticamente não falava. Não somos mais do que músculos em marcha. Músculos e vontade. É isso que os homens são. As massas. De repente foi como se a terra, o céu malva e leitoso, a noite lunar, estivessem a cantar dentro dele. Amo-te, amo-te, amo-te, amo-te. Sem lassidão, sem fim, definitivamente, com um entusiasmo obstinado. Passas-me a saca, Maria? Ainda não. Quando chegarmos àquelas árvores ali à frente, não fales, Kostia. Ela arquejou baixinho. Ele prosseguiu em silêncio. Amo-te, amo-te. E o seu cansaço dissipou-se, tornando a luz da lua o fardo maravilhosamente mais leve, quando o recebeu de volta. Quando os 165 acamparam, junto ao rio dos olhos cinzentos, o Seroglatsaia, para dormirem algumas horas antes do alvorecer, Kostia e Maria deitaram-se ao lado da sua saca, voltados para o céu. A erva era macia, fria e úmida. Estás bem, Marúcia? Perguntou ele com um tom indiferente, no início daquela pequena frase, mas subitamente acariciante, ao usar o diminutivo. Já dormes? Ainda não, respondeu ela. Estou bem. É tudo tão simples. O céu, a terra e nós. Deitados lado a lado, com os ombros sem contacto, infinitamente próximos e distantes um do outro, olharam em frente para o espaço. Sorrindo para o céu, debilmente cintilante, Kostia disse sem se mexer. Maria, presta atenção. Maria, isto é verdade. Maria, eu amo-te. Ela não se mexeu, com as mãos enlaçadas sob a nuca. Kostia ouviu-lhe a respiração regular. Ela demorou a responder-lhe tranquilamente. Muito bem, Kostia. Podemos fazer um casal sólido. Uma espécie de angústia apoderou-se dele, que a dominou, engolindo a saliva. Não sabia o que dizer nem o que fazer. O momento escoou-se. A noite mostrava-se numa luminosidade esplêndida. Kostia disse: conheci uma Maria nos estaleiros subterrâneos do metro, em Moscovo. Teve um fim triste e não o merecia. Os nervos dela eram pouco resistentes. Quando me lembro dela, chamo-lhe Maria Infeliz. Tu, quero que sejas a Maria Feliz. Hás de sê-lo. Não acredito na felicidade nas épocas de transição, disse ela. Havemos de trabalhar juntos, havemos de ver a vida, havemos de lutar. É o suficiente. Ele pensou, que estranho. Estamos aqui, marido e mulher, e falamos como velhos amigos. Tinha ânsias de a apertar entre os meus braços e agora só quero prolongar este instante. Após um curto silêncio, Maria disse: eu conheci um outro Kostia. Era da juventude como tu, quase tão bonito como tu, mas um imbecil e uma besta. O que é que ele te fez? Engravidou-me e depois abandonou-me porque sou crente. És crente, Maria? Kostya abraçou-a pelos ombros, procurou-lhe o olhar e encontrou uma expressão tranquila, tão sombria e luminosa como aquela noite. Não acredito em beatices, Kostya. Tenta entender-me. Acredito em tudo o que é. Olha à nossa volta. Olha. O seu rosto de lábios bem recortados voltou-se impulsivamente para ele, para lhe mostrar o universo. Aquele céu simples, as planícies, o rio invisível sob os juncos, a amplidão. Não sei dizer em que é que acredito, Kostya, mas acredito. Talvez acredite apenas na realidade. Tens de me entender. Kostya foi percorrido por um turbilhão de ideias. Sentiu-as no coração e no baixo ventre, e também no espírito. A realidade envolta num único movimento do ser. Somos inseparáveis das estrelas, da magia autêntica desta noite sem milagres, da terra expectante, de toda esta força confusa que existe em nós. E a alegria arrebentou-lhe no peito. Tens razão, Maria. Sou crente como tu. Vejo. A terra, o céu e a própria noite onde as trevas não existem uniram-nos inexprimivelmente, testa com testa, misturando-lhes os cabelos, olhos nos olhos, boca contra boca, os dentes entrechocando-se levemente. Maria, amo-te. Aquelas palavras não eram mais do que pequenos cristais dourados que ele lançava em águas profundas, sombrias, pesadas, turbulentas, exaltantes. Ela respondeu-lhe com uma violência surda. Mas eu já te disse que te amo, Kostya. Maria disse. Tenho a sensação de estar a atirar pedrinhas brancas para o céu e que elas se transformam em meteoros. Vejo-as desaparecer, mas sei que não voltarão a cair. É assim o amor que te tenho. O que é que nos embala? Murmurou ela ainda. Acho que estou a adormecer. Adormeceu com a face sobre a saca, no cheiro de trigo. Kostya ficou a olhá-la durante um momento. A sua alegria era tão grande que se tornou semelhante a uma tristeza. O mesmo embalo acabou por adormecê-lo. A última etapa a fazer por entre o nevoeiro matinal e depois debaixo do sol foi a mais penosa. A fila de carregadores cambaleantes estendia-se de um horizonte ao outro. O presidente do Kolkhoz, Vanyutskin, foi ao encontro deles com carroças. Kostya largou-lhe a sua saca em cima da cabeça e dos ombros. É a tua vez, presidente. Uma alegria difusa reinava sobre toda a paisagem. As sementeiras estão salvas, irmão. Vais assinar imediatamente duas licenças de 15 dias, para a Maria e para mim. Vamos casar. Parabéns, disse o presidente. Estalou a língua para acelerar o passo dos cavalos. A vida de Romatchkin tornara-se recentemente mais digna. Sem mudar de escritório, no quinto andar do consórcio do vestuário de Moscovo, e ainda que continuasse a não pertencer ao partido, sentia que tinha crescido. Uma nota de serviço afixada certa noite no corredor anunciava que o subchefe da secção de salários, Romatchkin, colaborador pontual e zeloso, foi promovido a primeiro subchefe, com um aumento de salário de 50 rublos mensais e uma menção no quadro de honra. Da sua mesa na insignificância, crivada de nóduas de tinta e de marcas de cola, entre uma porta e um armário, Romatchkin passara para a secretária envernizada que ficava à frente de outra, idêntica mas maior, a do diretor de tarifas e salários do consórcio. Romatchkin tinha agora ao seu dispor um telefone interno, na realidade mais um inconveniente do que outra coisa, uma vez que as chamadas lhe interrompiam os cálculos, mas que não deixava de ser igualmente um símbolo inesperado da autoridade. O próprio presidente do consórcio recorria por vezes àquele aparelho para lhe pedir um conselho. Eram momentos solenes. Romatchkin tinha alguma dificuldade em responder, sentado, sem se curvar, sem sorrir amavelmente. Sozinho era garantido levantar-se, para melhor assumir uma expressão diferente, enquanto prometia: é para já, camarada Nikolkin, terá os dados exatos dentro de 15 minutos. Feita a promessa, endireitava-se, até tocar com as costas no espaldar da cadeira giratória, lançava um olhar de importância às 5 mesas do gabinete e fazia sinal ao tristonho Antoshkin, certamente mal do fígado, que o substituíra na mesa da insignificância. Camarada Antoshkin, preciso do dossiê da penúltima conferência sobre os preços e os salários, bem como da mensagem do Sindicato dos Têxteis, relativa à aplicação das diretivas do CC. Tudo isto para o presidente do consórcio. Tem 7 minutos. Isto foi dito com uma firmeza simples, que não permitia contestação. O subchefe, Antoshkin, olhou para o relógio como um burro olha para o bastão do dono. Os seus dedos folhearam rapidamente os fecheiros. Parecia que ele estava a mastigar qualquer coisa. O 7º minuto ainda não tinha expirado e Romatskin já estava a receber os documentos, agradecendo-os com amabilidade. Ao fundo da sala, a velha datilógrafa e o paquete olhavam para ele com respeito evidente. Sempre disposto a pensar o melhor dos outros, Romatskin nem suspeitou que ambos pensavam o mesmo. Olha-me este rato velho. Quem é que ele pensa que é? Espero que te dê uma cólica, cidadão Lambotas. O chefe do gabinete, sem parar de assinar papéis, curvou os ombros num gesto aprovador. Romatskin descobria assim a autoridade que engrandece o homem, cimenta a organização, fertiliza o trabalho, poupa tempo, reduz as despesas gerais. Pensava que só sabia obedecer no trabalho e eis-me capaz de mandar. Que princípio é este que confere valor a um homem que antes não valia nada? O princípio da hierarquia. Mas a hierarquia é justa? Romatskin pensou vários dias seguidos sobre o assunto, antes de se dar uma resposta afirmativa. Existe melhor governo do que uma hierarquia de homens justos? A promoção trouxera-lhe outra recompensa. A janela ficava à sua direita. Bastava-lhe virar a cabeça para ali ver as árvores nos pátios, a roupa a secar nos estendais de arame, os telhados das velhas casas, os campanários de igreja em amarelo e rosa velho, resistindo humildemente na sombra de um edifício recente. Era quase um espaço demasiado. Demasiadas coisas espantosas sob o céu para lhe permitir trabalhar bem. Porquê que o homem tem tanta necessidade de sonhar? O sonho justifica as limitações. Romatskin pensava que seria melhor colocar vidros opacos nas janelas dos escritórios para que a visão do mundo exterior não se tornasse uma distração suscetível de afetar o rendimento laboral. 5 pequenos campanários, quase esféricos, sobrepujados por cruzes periclitantes, sobreviviam no meio de um jardim esquecido e de um aglomerado de casas dispares com 1 século e meio de existência. Convidavam à meditação, como esses caminhos de floresta que nos levam a clareiras desconhecidas que talvez nem sequer existam. Romatskin receava-os um pouco, mas também os amava. Talvez ainda se rezasse sob aquelas cúpulas insignificantes e praticamente descoradas, no centro da cidade nova, toda ela feita de linhas retas, traçadas matematicamente pelo aço, pelo cimento, pelo vidro, pela pedra. É estranho, disse Romatskin para consigo. Como é que alguém pode rezar? Para melhor gerir a sua capacidade de trabalho, concedia-se uma pausa de alguns minutos entre tarefas. Minutos dedicados ao sonho. Discretamente, com o senho franzido, um lápis na mão. No fundo de que rua, onde nunca passei na vida, ficará esta igreja bizarramente sobrevivente. Romatchkin foi ver. E o resultado deu lugar a um novo feito na sua vida, uma amizade. Era necessário entrar num beco, passar por uma porta de cocheira, atravessar um pátio rodeado de oficinas e então chegava-se a uma velha princeta dos tempos idos, vedada ao resto do mundo, onde as crianças jogavam ao berlinde. Lá estava a igreja com os seus três mendigos à porta e as três devotas ajoelhadas na solidão do interior. Numa leitura agradável, os letreiros vizinhos formavam um poema enriquecido por palavras e nomes harmoniosos, desprovidos de sentido. Filatov, cardador colchoeiro. Oleandra, cooperativa artesanal de sapateiros. Tikhonova, parteira. Jardim Infantil número 4, a primeira alegria. Romatchkin conheceu Filatov. Cardador, colchoeiro, viúvo sem filhos, um homem sábio, que deixara de beber, deixara de fumar, deixara de crer, e que aos 55 anos frequentava os cursos noturnos gratuitos da Escola Técnica Superior, para melhor compreender a mecânica e a astrofísica. E o que me resta agora, senão a ciência? Vivi meio século, cidadão Romatchkin, sem suspeitar da sua existência, como um cego. Filatov usava um velho avental de couro e um boné de proletário, o mesmo de havia já há 15 anos. Não tinha mais do que um quarto de 3 metros por 1,75 m, num ex-vestíbulo convertido. Mas ao fundo deste nicho, ele tinha aberto uma janela que dava para o jardim da igreja. No parapeito desta, possuía um verdadeiro jardim suspenso instalado em caixotes. Uma secretária, diante destas flores, permitia-lhe ir copiando Stars and Atoms de Eddington, acrescentando-lhe as suas próprias anotações. Esta amizade inesperada ocupava um lugar importante na vida de Romatchkin. A princípio, os dois homens não se tinham entendido. Filatov dissera: a mecânica domina a técnica. A técnica é a base da produção, ou seja, da sociedade. A mecânica celeste é a lei do universo. Tudo é física. Se eu pudesse recomeçar a minha vida, gostaria de ser engenheiro e astrónomo. Considero que para compreender o mundo, o verdadeiro engenheiro deve ser também astrónomo. Mas, neto de servos, nasci sob a opressão czarista. Fui analfabeto até aos 30 anos, bêbado até aos 40. Vivi sem compreender o universo até à morte da minha pobre Nastácia. Quando a enterraram em Vaganovskoye, mandei colocar uma pequena cruz vermelha sobre a sua sepultura, porque ela era crente na sua inconsciência. E porque vivemos na era do socialismo, eu disse: que a cruz dos proletários seja vermelha. E fiquei sozinho no cemitério, camarada Romatchkin. Paguei 50 rublos ao guarda para me deixar ficar depois do fecho, até que as estrelas aparecessem. E pensei: o que é o homem nesta terra? Um pobre grão de pó que pensa, trabalha e sofre. E o que é que resta dele? O trabalho? A mecânica do trabalho? O que é a terra? Um grão de pó que gira no céu com o sofrimento e o trabalho dos homens, e o silêncio das plantas e tudo mais. E o que é que o faz girar? A lei de ferro da mecânica dos astros. Nastácia, disse eu junto à sepultura, não me podes ouvir porque já não existes, porque não temos alma, mas existirás sempre na terra, nas plantas, no ar, na energia da natureza. E peço-te perdão por te ter feito sofrer com as minhas bebedeiras e prometo-te que não volto a beber. E prometo-te que hei de estudar para compreender a grande mecânica da criação. Cumpri a minha promessa, porque sou forte, com a força do proletariado. E talvez me volte a casar um dia, Quando tiver acabado o segundo ano de estudos, porque não teria dinheiro para comprar livros se me casasse agora. Eis a minha vida, camarada. Sou um homem calmo. Sei que o homem tem de compreender. E penso que começo a compreender. Falavam sentados lado a lado, num pequeno banco à porta da loja do cardador colchoeiro, ao fim da tarde. Romazkin, pálido e gasto, ainda não velho, mas já sem qualquer juventude e energia, se é que alguma vez a estivera. E Filatov, de cabeça e cara rapada, o rosto marcado por rugas simétricas, sólido como uma velha árvore. Os martelos dos sapateiros da cooperativa Oleandra batiam suavemente o cabedal. Os castanheiros começavam a ganhar sombra. Não fosse o rumor abafado do centro, poderiam estar numa praça de aldeia, outrora, não longe de um rio, em cuja margem oposta se estendia a floresta. Romazkin disse: "Não tive tempo para pensar no universo, camarada Filatov, porque vivi atormentado pela injustiça." "As causas da injustiça", observou Filatov, "encontram-se na mecânica social.